Uma boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. Mais uma vez, vamos falar do Evangelho de Jesus, procurando refletir nas lições, procurando pensar o quanto esse conhecimento espiritual que começou com Jesus e que depois continuou com aqueles que deram continuidade à sua missão, à sua tarefa de esclarecer a humanidade, e que tivemos a felicidade de receber através dos Espíritos Superiores uma série de explicações, uma série de complementos daquilo mesmo que Jesus disse que não podia falar no tempo dele. Jesus, numa certa ocasião, disse para os discípulos que, se falando das coisas da terra, para os discípulos não, ele falou isso para o Nicodemos, quando foi procurá-lo para perguntar sobre algumas coisas. E aí Jesus falou para ele, então: se eu falo das coisas da terra para vocês, coisas aqui do mundo material, e vocês não me entendem, que dirá falar das coisas do mundo espiritual, então, falar das coisas do reino dos céus? E precisariam passar muitos séculos, termos muitos conhecimentos novos para a gente poder entender as lições de Jesus. Mas existem algumas lições dele que, naquela época, quando ele as ensinou, nós já poderíamos ter aprendido e certamente teríamos adiantado muito a nossa evolução. Porque a gente parte do princípio assim: ele, sendo sábio como era, sendo conhecedor como era das nossas dificuldades, se nos deu um ensinamento naquela época, é porque eles já podiam ser seguidos, podiam ser atendidos. Mas o homem imperfeito daquele tempo não quis seguir algumas dessas recomendações importantes de Jesus e que teria libertado a humanidade de muitos sofrimentos, de muitas dificuldades. Mas eram lições que não ficaram perdidas. Por quê? Quando a gente aprende uma coisa, mas não se transforma com esse conhecimento, ele não se perdeu. Ele ficou lá guardado dentro da gente. Em algum momento da nossa existência, não só de uma vida, mas das outras vidas futuras ou no mundo espiritual, aquilo que a gente aprendeu vai fazer mais sentido, vai tocar mais profundamente a gente. Então, quando Jesus ensinou coisas que aparentemente naquele tempo os homens não conseguiam compreender, não foram palavras ao vento, não foram palavras que se perderam no tempo. Porque cada um que ouviu as recomendações de Jesus, em algum momento, deve ter feito a seguinte reflexão: puxa, se eu já tivesse feito aquilo que Jesus disse, hoje eu não estaria passando por isso. E até essa experiência de você refletir amargamente, lamentando a perda de uma oportunidade, a gente tem que ver como um momento positivo da vida. Até quando a gente pensa: poxa, eu perdi um tempo importante da minha vida. Até isso é importante para a nossa evolução, a gente ser capaz de fazer essa reflexão. A diferença que tem entre uma pessoa otimista e um pessimista não é negar as coisas ruins, os erros, porque o pessimista, ele vai lembrar dos seus erros de que forma? Se criticando muito por ter errado. O otimista vai se sentir alguém o quê? Motivado a não errar mais. Poxa, eu errei no passado por causa da ignorância ou por alguma outra circunstância, mas agora eu não erro mais. Então, tudo aquilo que o espírito vai aprender na sua evolução, na sua jornada evolutiva, não se perde. Então, quando Jesus disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre justos e injustos. Quando ele disse isso, então, amai os vossos inimigos, aparentemente poucas pessoas teriam condições de assimilar esse conhecimento. E de fato, até os discípulos tiveram em alguns momentos dificuldade de entender o que era amar os inimigos. E aí o que acontece? Ficou perdido essa recomendação? Como a gente já viu, não. Em algum momento, aquelas pessoas que ouviram essas advertências de Jesus, essas recomendações, elas refletiram: puxa, o amor é o melhor caminho realmente. Libertar-se dos nossos vínculos com pessoas que nos prejudicam, nos libertar ali daquela troca de pensamentos, de ódio, de rancor, de ressentimento, é muito melhor do que carregarmos a nossa vida inteira o fardo pesado desses sentimentos. Por isso que Jesus mandou amar os inimigos. E só por isso ele já teria sido o homem mais extraordinário que passou pelo mundo. Porque antes dele, ninguém disse isso de forma clara. Ele até, numa passagem, quando ele fala disso, ele diz também isso. Aprendestes o que foi dito aos antigos. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas um novo ensinamento eu vos dou, que amai os vossos inimigos. Então Jesus, ele vem numa época em que as pessoas, a maioria não tinham condições de entender esse ensinamento, mas ele veio semear algo que ficaria no coração das pessoas. E que no futuro, para aqueles espíritos e outros que viriam e ouviriam dos discípulos essas recomendações, e ouviriam dos discípulos essas recomendações de amar os inimigos, iriam em algum momento entender por que que isso é tão positivo para a felicidade pessoal. Por que que é tão necessário que a gente perdoe de verdade as pessoas que nos magoaram e que nos ofenderam. Porque é a única forma de a gente ter a libertação real das nossas dores, das nossas dificuldades. É só através do amor que a gente consegue se libertar do sofrimento. Jesus, numa ocasião também, ele vai ensinar que o amor cobre uma multidão de erros, mostrando que um dos caminhos do Espírito para ele fugir desse círculo de comete um erro aqui, vem uma consequência para que ele sofra esse erro. Aí ele comete um outro erro, vem outra consequência. Como romper isso? Porque a gente pode passar milhares de encarnações assim. Hoje eu cometo um erro que vai repercutir na minha vida no futuro. E muitos repercutem até desde já. Mas ficam coisas que às vezes vêm para as encarnações futuras. Aí nas encarnações futuras eu cometo novos erros. E como que a gente faz para se libertar disso? A libertação desse círculo de resgate é exercitar o amor. É fazer nascer em nós essa força que está dentro de nós como um potencial. E todo mundo tem isso. Porque todo mundo tem afeto por algo. Todo mundo gosta de alguma coisa. Então, se a gente é capaz de amar alguma coisa, até a nós mesmos já está servindo. Então, se a gente já é capaz de amar alguma coisa, nós temos o potencial de expandir essa capacidade para outras pessoas, para outros seres e para tudo que existe. Então, nós temos como romper com essa condição da vida material. Quer se libertar das provas, quer se libertar do sofrimento, quer se libertar das dificuldades, aprenda a amar ao próximo. Vivencie intensamente esse sentimento e nós nos libertamos das nossas dores. E nós vamos gradualmente vencendo, a passos largos, essas grandes dificuldades que nós trazemos, e nós vamos vencendo muitos dos problemas que demandariam muito tempo para resolver muito do nosso trabalho, do nosso esforço. Por isso que Jesus então nos recomendou naquele momento, amai os vossos inimigos. E só por isso ele já seria o homem mais notável que existiu na Terra. Porque até hoje, que filosofia, que ideia prega isso? Que as pessoas vivam pacificamente, que elas se perdoem, independente do que for. Outras pessoas, posteriormente a ele, surgiram e pregaram essas ideias também. Mas Jesus, ele vem numa época, num contexto cultural, que não tinha nada dessas ideias. Enquanto que esses outros que vieram depois, nós podemos dizer, são influenciados por esse pensamento que Jesus implantou na humanidade, de perdão, de reconciliação e de amor. Só que nós ainda nos debatemos muito para pôr em prática. Ainda temos uma grande luta a vencer, que é em relação a nós mesmos. Porque se a gente ainda não consegue perdoar, se a gente ainda não consegue aceitar o outro, não é porque ele causa um dano muito grande, não é porque ele é ruim, não é por isso, não é por aquilo. É apenas porque nós não conseguimos perdoar. A dificuldade está em nós. E é natural essa dificuldade. É natural que nós a tenhamos, porque até então nós não tínhamos aprendido isso. Até então não tínhamos despertado para isso. E a gente sabe que todo sentimento, que toda atitude que vai sendo cultivada dia a dia, ano após ano, encarnação após encarnação, ela não é fácil de se libertar. Por isso que a gente também não deve, muitas vezes, censurar de não estar conseguindo ainda alcançar muitas coisas. Porque a gente está aí, vamos dizer, alguns milhares de anos, só repetindo experiências de não perdão. Só repetindo experiências de dureza no coração. Mas o dia que a gente se propõe, então, a mudar isso, nós vamos enfrentar muitos desafios mesmo. Nós vamos ter muito a vencer. Mas com certeza vai ser das pequenas vitórias que nós vamos no dia a dia conquistando que nós vamos somando forças para um dia ter uma grande vitória. Por isso que a gente tem que treinar o perdão nas nossas relações com as pessoas mais queridas, por exemplo. A gente tem que exercitar esse perdão intensamente dentro do lar. Temos que estar ali diariamente exercitando essa capacidade de aceitar, de entender que o outro tem limitações, entender que aquele nosso familiar tem as suas dificuldades. E a melhor forma de a gente entender isso é a gente pensar nas nossas próprias dificuldades. A melhor forma de a gente aceitar uma pessoa é a gente pensar no que a gente é. Não para se menosprezar, não para se denegrir, não para se considerar uma pessoa muito infeliz, mas para reconhecer que o outro tem problemas, tem dificuldades, mas eu também. E quando a gente passa a se enxergar de maneira mais igualitária, a gente tem uma dose de compreensão maior. Quando a gente reflete que nós cometemos alguns erros, e o outro também, e o que a gente espera quando a gente comete erros? É compreensão, nova oportunidade, não é assim? O outro também espera isso. Então a gente exercitar essa capacidade de dar ao outro aquilo que nós esperamos a nós. Isso, gente, é a base do amor. Se a base do desenvolvimento do amor é começar a respeitar o direito do outro ser como ele é, isso começa, é começo de amor. A gente pensar no amor como aquele sentimento sublime, muito elevado, aquela coisa que os espíritos puros têm, parece que é algo inalcançável para nós, não é? Mas não é, esse é o nosso destino. Mas sabe como a gente vai conseguir alcançá-lo? É começando a respeitar o direito alheio. O respeito é a base do amor. Porque pode ver, aqueles seres que amam muito, antes de se doarem, eles já respeitavam incondicionalmente os direitos do outro. Então, para a gente poder começar a amar, precisamos respeitar o outro. E respeitar é você aceitar a condição que a outra pessoa tem. De ela ser ainda imperfeita, de ela ter ainda limitações, de ela não poder fazer o máximo dela. Porque nós também, embora possamos dar muito de nós, nós ainda não conseguimos dar muito de nós. E nós não nos sentimos confortáveis quando as pessoas exigem isso o tempo todo da gente. Então nós queremos ter paz, harmonia com o outro, respeitemos essa incapacidade que ele tem ainda de se dar, de se oferecer, de ser o melhor dele. Acreditar que um dia aquela pessoa vai corresponder àquilo, que um dia ela vai oferecer o melhor. Então esse é um bom começo para a gente exercitar esse amor, essa capacidade de a gente viver em harmonia, em paz com as outras pessoas, com os outros seres. E nós temos no Evangelho muitas instruções, no Evangelho segundo o Espiritismo, agora nós dizemos, nós temos muitas recomendações dos Espíritos a respeito desses ensinamentos de Jesus. E eles nos deram essas instruções que eram justamente para nos ajudar a compreender mais ainda esses ensinamentos de Jesus. Quando a gente lê lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando Jesus falou, então, amai os vossos inimigos, a gente pensa assim, poxa, mas eu não tenho inimigos. Não tenho inimigos. Tem as pessoas que eu não gosto, que eu não me entendo bem. Mas Jesus estava falando só de grandes inimigos quando ele falou, amai os vossos inimigos? Não. Porque se ele manda amar quem é inimigo, que seria aquele que fez algo muito agressivo contra a gente, ou é alguém que pode fazer algo muito nocivo, se ele manda amar essas pessoas, ele está mandando também amar a qualquer pessoa. É aí que o ensinamento do Evangelho precisa ser bem meditado. Se ele manda a gente amar o máximo daquilo que pode nos ferir, também nós temos que amar aquilo que é menor. Então nós temos que aprender a amar, e vamos entender o amar aqui, não é aquele afeto extremo, aquela emoção quando a gente encontra pessoas muito queridas. Ele está falando nesse começo aqui para nós de amar como o quê? Respeito, consideração, né? Não desejar vingar-se do que a pessoa faz. É desse tipo de amor que ele está pedindo para nós. É isso que ele está propondo. Não é os grandes manifestações do afeto. Não é a gente ter a mesma ternura por um inimigo ou por um desafeto como a gente tem por um filho que a gente ama, pela esposa, pelo marido, pelo pai, pela mãe. Ele não está pedindo essa mesma intensidade de sentimentos, mas ele está pedindo que nós tenhamos essa boa vontade, tenhamos essa coragem de não viver com o outro em clima de animosidade, de agressividade, de disputa permanente. É aí que as instruções dos Espíritos são importantes no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque eles complementaram esse ensinamento de Jesus nos trazendo algumas reflexões a mais. Por exemplo, refletindo sobre a vingança. Alguém que pretenda amar o seu inimigo ou amar apenas aqueles que são os seus desafetos aqui na vida, precisa aprender a não se vingar das pessoas. Precisa aprender a não ser vingativo. E realmente eu acredito que a maioria de nós não devemos ser realmente vingativos. Não vamos chegar lá e fazer algo para ferir a pessoa. Mas será que não tem nenhum momentozinho na vida em que a gente às vezes age de maneira vingativa com as outras pessoas, até sem perceber? Até sem refletir muito, às vezes quando a gente fala de uma pessoa, tentando evidenciar um erro que ela cometeu para os outros, será que não está por trás disso um sentimento de vingança? Ah, ele me fez isso, mas eu vou contar para todo mundo saber quem ele é. Isso não é vingança? Muitas vezes a gente pode estar tentando proteger as pessoas dessa pessoa que pode ser nociva. E realmente há momentos na vida que nós temos que, às vezes, falar algumas coisas e até denunciar alguém que possa ser nocivo. Mas é aí que vem um grande desafio. Como a gente vai julgar? Como a gente vai saber que realmente a pessoa é capaz de fazer aquilo para os outros? Por isso que antes de falarmos de alguém, antes de comentarmos os erros de alguém, mesmo que seja aparentemente, supostamente uma boa intenção de alertar os outros quanto a alguém, nós temos que ver o quanto nós não estamos sendo movidos pelo nosso sentimento, pelo nosso desejo de vingança. Se realmente o que nos move ali é querer poupar as outras pessoas e não um sentimento de que aquela pessoa que nós não gostamos, que nos magoou, que nos feriu, se não queremos que as pessoas tenham um mau juízo sobre ela. E isso é algo muito delicado, porque nós não conhecemos muito bem os nossos sentimentos. Nós não sabemos muito bem quem nós somos. Por isso que desde a antiguidade, desde Sócrates, a grande recomendação dos sábios é conhece-te a ti mesmo. Vasculhe o seu mundo interior para saber realmente a natureza dos seus sentimentos. Para saber realmente a natureza do que você é. E é curioso que nessa busca a gente encontra não somente grandes defeitos que nós ainda carregamos, mas nós identificamos também virtudes, identificamos valores também. Não são muitos, mas somos capazes de identificá-los. Então é isso que nós devemos exercitar, refletir sobre naquilo que sentimos, naquilo que carregamos dentro de nós realmente. Não essas máscaras que nós temos que usar no mundo para parecer uma pessoa boa, para parecer uma pessoa íntegra, para conquistar a confiança, a aceitação dos outros. Não essas máscaras. E não vai aqui nem uma crítica a essa situação, porque há tantas situações diferentes na vida em que as pessoas às vezes precisam se revestir, às vezes até de uma aparência para poder conquistar algo, mas a gente ter consciência de quem realmente nós somos. Essa é a grande chave também, é um dos grandes fatores que nos ajuda na nossa evolução. E é o que vai nos ajudar a conquistar o sentimento de amor que ele nos recomendou. É a gente ser capaz de conhecer o que a gente realmente é capaz de sentir. Porque ao longo da vida a gente descobre isso. A gente vai refletindo no nosso relacionamento com as outras pessoas, na nossa vivência, do que a gente é capaz. Se a gente não ficar encontrando desculpas para a nossa consciência, a gente é capaz de se julgar de maneira sábia e descobrir realmente a natureza de ser que nós somos. E é daí que vem, então, a necessidade de estar sempre refletindo, sempre pensando o que nos impulsiona, o que nos faz buscar as realizações do dia a dia. Por que fazemos as coisas como fazemos? Porque estamos dedicados ao que nos dedicamos. Refletir sobre isso, né? Tentar entender, nos permite conhecer um pouco sobre nós mesmos. Refletir sobre o que nós fazemos nas diversas situações da vida. Momentos que nós não temos nenhum encarnado para nos julgar. Não temos nenhuma testemunha aqui entre os encarnados. E aí a gente acha que a gente está livre para agir e que ninguém vai nos punir. Mas há alguém que está atento àquilo que nós estamos fazendo. Esse alguém não é o obsessor, não é o nosso espírito protetor, não é Deus, embora todos eles possam ter conhecimento do que fazemos da forma mais secreta, mas aquele ser que está atento àquilo que nós estamos fazendo somos nós mesmos. Porque aquilo que nós praticamos, nós guardamos a memória integral ao longo da nossa vivência, da nossa experiência. E um dia nós somos confrontados pela consciência, então, a refletir nesses atos. A pensar, puxa, ali eu podia ter feito de maneira diferente. Eu podia ter agido diferente. E é onde a gente se cobra muitas vezes, reflete muitas vezes, a nossa limitação daquele momento. E dessas reflexões deve surgir o quê? Uma vontade muito grande de renovação. Quando a gente se depara a um erro nosso, a uma característica infeliz que nós trazemos dentro de nós, não deve vir um sentimento de autodestruição, de uma crítica excessiva contra nós. Deve vir, sim, um grande arrependimento, mas um desejo sincero de mudança. Porque essa foi uma das coisas também revolucionárias que Jesus trouxe para a humanidade. A ideia de que o indivíduo, não importa o que ele fez, não importa a pessoa que ele foi, se ele decide se a ser outro, se ele quer ser outro, ele começa esse processo de transformação. Ele pode ser outra pessoa. Então a mensagem de Jesus para nós sempre foi essa, de libertação. A gente se desapegar desses sentimentos inferiores, como o ódio aos inimigos, o desejo da vingança, e desejar ser uma nova pessoa, a partir do momento que se conscientiza de que estava errado, de que agiu de maneira incorreta, mas o desejar realmente ser outro. Querer ser outro realmente. Essa deve ser a nossa atitude quando a gente entra nesse processo de reflexão e identifica essas imperfeições que nós trazemos. Essa vontade de crescimento, de transformação. E o que os Espíritos mais nos ensinam o tempo todo? Não é sobre renovação, reforma íntima, crescimento interior, renovação de atitude. Vai pesquisar numa livraria, numa biblioteca espírita. Quantos títulos falam sobre isso? E sabe por quê que eles insistem tanto nessa temática? Porque nós temos o potencial de transformação. Nós temos a possibilidade de deixar de ser o que já fomos, talvez não totalmente, de uma hora para outra, mas nós temos a possibilidade de, através do trabalho, através da dedicação, através do esforço, nos transformarmos. E nós temos que acreditar nisso. Nós temos que confiar na experiência deles, e quando eles trouxeram as histórias admiráveis que nós lemos em tantos romances, dizendo de espíritos que venceram grandes lutas, grandes desafios, é o grande convite que eles nos fazem para esse processo de renovação, de transformação de nós mesmos. Então é importante nos conhecermos e também trabalharmos pela nossa renovação, modificando as nossas disposições interiores. E tudo para mudar na vida começa sempre do desejo, é sempre do querer. Por isso que Jesus ensinou na oração: pedi e obtereis. Porque pedir parte de um desejo, de uma vontade, que você quer algo. Por isso que ele falou peça, quer dizer, traduzindo para esse contexto agora que nós estamos analisando, deseje, queira algo, que seria aqui a renovação, e você estará a caminho dela. Agora, se a gente se põe numa postura muitas vezes de dizer, isso não é para mim, eu já estou muito velho, eu não consigo, aí realmente a gente está determinando que nós não podemos. Porque quem determina o rumo que nós podemos dar à vida somos nós mesmos. Nem Deus, no seu poder absoluto sobre a criação, ele interfere no desejo do homem, no livre-arbítrio do homem, naquilo que ele endereça à sua vida. Nem Deus interfere. Ele nos deixa livre para, pela experiência, a gente aprender que nós somos os grandes orientadores da nossa evolução. Que nós somos, no íntimo, no fundo, o grande mestre de nós mesmos. Que se apropria das lições de um grande mestre como Jesus para nos auto-orientar, para nos conduzir na vida. Então, por maiores que sejam os espíritos benfeitores que nos assistem, por mais capacidade que eles tenham de intervenção no mundo, existem momentos que eles deixam a nossa consciência, nós mesmos, decidir escolher os nossos caminhos. E fazer a escolha, todos nós já sabemos, todos nós já aprendemos. Fazer essa escolha depende essencialmente, então, do quê? De nós mesmos, de querer todos os dias. De perceber que esteve errado, é recomeçar. Perceber que até uma época da sua vida não agiu corretamente, recomeçar. Essa é a grande possibilidade que nós temos de evolução. É a gente realmente entender que todo momento é momento de recomeçar. Todo momento é uma grande oportunidade de vida. Por isso que quando a gente tem esses períodos que convencionalmente nós criamos no mundo, né? De um novo ano, uma nova semana, um novo dia. Isso é um estímulo para a nossa inteligência condicionada no mundo material a ter ali uma possibilidade de começar. E a gente pode aplicar isso até nas horas. Agora vai dar 6 horas, 18 horas. É um novo tempo para nós. É uma nova possibilidade de começarmos a nossa vida. Nós podemos recomeçar a qualquer momento. E é nisso que nós precisamos, então, colocar aí a nossa força interior, o nosso desejo, a nossa vontade, para a gente romper com todas essas dificuldades que nós carregamos ainda. Né? Por exemplo, essa questão da vingança, que faz parte desse capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma das instruções dos Espíritos. Nos libertar dessa tendência que nós temos ainda de querer de alguma forma revidar os males que nos são praticados por alguém. Nós temos que abolir isso do nosso pensamento. Nós temos que pensar em oportunidades de crescimento, de renovação, desejar o bem para aquele que nos magoou, nos feriu e libertar a nossa mente do jugo, da lembrança constante daquilo que nos feriu. Porque observem que há pessoas que se ferem muito mais ao longo da vida, lembrando das mágoas, lembrando dos sofrimentos causados por outros, do que a própria pessoa que causou sofrimento para ela. Tem pessoas que, por carregarem a vida inteira lembranças negativas de danos que elas sofreram por ação de outros, eles se punem diariamente com aquele sofrimento, porque rememoram e vivenciam aquilo o tempo todo. Enquanto que o outro que cometeu o ato, muitas vezes, ele já até passou por uma experiência retificadora, a vida já deu a ele a oportunidade de refazimento, de se reequilibrar, para não mais praticar aquele ato, mas a própria vítima, entre aspas, ficou ao longo dos anos se torturando por uma perda, por algo que ela sofreu. Então veja a capacidade que nós temos de causar sofrimento a nós mesmos. A capacidade que nós temos, muitas vezes, por nos apegar a esse sentimento de raiva, de rancor, de ressentimento, e de querer aguardar uma oportunidade para dar o troco, o quanto nós sofremos, o quanto nós criamos de dor e sofrimento para nós. Por isso que Jesus falou: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, porque você está se libertando daquela situação, daquele sofrimento. Enquanto que se eu fico pensando o tempo todo e me preparando para me vingar de alguém, tenho certeza, quando chega a oportunidade, aquilo acontece. Nós nos vingamos. É isso que a vida, a experiência tem mostrado, é isso que os espíritos têm mostrado. Para aquilo que você se prepara na vida, é aquilo que você vai executar quando as condições forem favoráveis. E aí vem, muitas vezes, o peso do remorso, de ter praticado a vingança, porque aí a consciência nos acusa de tudo que você já aprendeu e que hoje te leva a se vingar do seu próximo. Como vimos, pode ser até algo que nós falamos sobre a pessoa que manifesta essa vingança. Então é algo para meditarmos e refletirmos muito. Uma outra coisa importante que os espíritos falaram, entre tantas, nesse capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, foi sobre o duelo. O duelo foi uma prática que se manteve na humanidade por muito tempo, e até hoje há pessoas que agem dessa forma, né? Desafiam a outra para reparar ali, através de um combate, de uma luta, seja armada ou não, para acertar as contas, como dizem popularmente. E esse modo de agir é um modo que remonta a eras muito primitivas. O homem primitivo, ele passa a agir dessa forma como um elemento de defesa. No mundo de seres muito agressivos, se eu sofro agressão e não revido, para o outro passa a ideia de que eu sou vulnerável e posso ser sempre agredido. Então, houve um período da nossa evolução, há centenas de milhares de anos lá atrás, que nós precisávamos ser assim, reagir às agressões. Só que nós fomos recebendo grandes ensinamentos. Em inúmeras épocas, das mais recuadas, reencarnaram junto aos grupos humanos aqui na Terra, seres que já tinham um pouquinho mais de conhecimento. E eles foram gradualmente nos trazendo uma mudança na forma de encarar a violência e a agressão. E tivemos esses ensinamentos, foram trazidos, e no auge desses ensinamentos foi essa recomendação de Jesus, de amar os inimigos, de perdoar os que nos ofendem, aqueles que nos ferem. Mas nós continuamos ainda nos degladiando. E se hoje nós ainda carregamos dentro de nós esse ímpeto de querer resolver as nossas diferenças com o outro, através de um combate, de uma agressão, e às vezes não é mais nem no plano físico, né? Não brigamos mais com as pessoas fisicamente. Às vezes a gente disputa com elas em outros planos. Nos ambientes profissionais isso acontece, por exemplo. Quando as pessoas, por problemas, por desentendimentos, elas começam a guerrear usando ali as circunstâncias do seu trabalho para um atingir o outro. Isso é duelo. É um duelo muito sutil, mas ainda é duelo. Ainda é uma tentativa que nós vamos querer ter de revidar, de agredir o outro, e ele responde a essa agressão por diversos meios. Às vezes isso se passa dentro da família. Um casal que está sem sintonia ali, eles começam a duelar. E muitas vezes eles usam como armas, por exemplo, os filhos. manipulando-os, ou outras pessoas da família manipulando-os também, para um atingir o outro. Veja, nós não fazemos mais aqueles duelos, né? Ainda existem pessoas que pegam em armas para resolver suas pendências, mas a maioria das pessoas não fazem mais aquele duelo clássico, né? De marcar horário para se confrontar com armas, mas nós muitas vezes podemos estar fazendo isso no dia a dia, nas nossas relações, estarmos em pé de guerra com o outro, disputando, duelando, para tentar muitas vezes provar o quê? Apenas que nós carregamos ainda dentro de nós imperfeições milenares e que já estamos num tempo de abandoná-las, de nos libertar. Por isso que aquele que deseja ser cristão, aquele que deseja ser espírita, aquele que deseja conhecer mais sobre a vida espiritual e deseja crescimento espiritual, evolução, não pode abrigar esses sentimentos dentro de si. Não pode ter sentimento de raiva, de rancor das outras pessoas. É natural tê-los, é. O que não é bom é a gente cultivar, é a gente viver aquilo, é a gente ficar alimentando aquilo. Porque a gente não pode achar que a gente vai ser santo de um dia para o outro, que a gente vai ser espírito puro de um dia para o outro, porque não vai. Nós ainda vamos ser muito confrontados pelas nossas imperfeições. Mas o que não pode existir dentro de nós é se comprazer nesse sentimento, é gostar de estar nesse quadro. Reconhecer-se com defeitos é natural. E é bom quando a gente é capaz de percebê-los. Mas se a gente está se comprazendo, está cultivando isso dentro de nós, aí é muito nocivo. Porque existe uma gravidade maior quando a gente age de maneira consciente. A nossa responsabilidade perante a vida, perante as leis divinas, ela é muito maior quando a gente sabe que certos sentimentos não devem ser mais alimentados por nós. Então nós passamos a ter uma cobrança da nossa própria consciência muito maior. Então, se já somos capazes de reconhecer que essas situações, né, o desejo da vingança, o duelo, esse embate que as pessoas travam entre si ao longo da vida, se já sabemos que isso é nocivo para nós, reflitamos sobre as nossas atitudes. Pensemos sobre o que está nos levando a sentir, a agir assim. Em muitas ocasiões, a espiritualidade nos mostra claramente o móvel disso tudo. Quantas vezes nós abrimos o Evangelho, supostamente ao acaso, e lemos a mensagem que diz diretamente ao nosso problema, nos revelando ali as nossas dificuldades. Mas muitas vezes nós não queremos aceitar. Queremos apenas transferir para o outro, por aquilo que ele fez, a nossa animosidade, o nosso ressentimento para com ele. Então, se desejamos renovação e crescimento, meditemos nesses ensinos, reflitamos, peçamos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que fortaleçam a nossa vontade nesse processo de transformação, nessa tentativa de libertação do nosso ser, da nossa mente, dos nossos sentimentos, desse quadro inferior, desses sentimentos perturbadores. Desejemos a mudança e tenham certeza que nós somos encaminhados a ela. Peçamos na nossa prece a solução dos nossos problemas? Peçamos. Mas peçamos antes de tudo que Deus permita que nos transformemos. Porque aí a gente vai ver que 90% do que chamamos de problema na vida, na verdade não existe. Era reflexo do que nós somos. Era fruto das nossas ações, do nosso sentimento perturbado, das nossas emoções conturbadas. Então pensamos, o bem maior que nós podemos desejar é realmente a nossa renovação. E nós vamos ver que a vida se transforma, ela se renova de maneira muito significativa. Que Jesus os abençoe a todos, nos dê entendimento, compreensão dos seus ensinos, que a espiritualidade maior aqui presente nos ajude, nos inspire nessa renovação, nesse desejo crescente, e acreditem, todos nós podemos nos renovar. Muito obrigado a todos.